quando falo de você. Eu não sei me expressar, eu nem sei o que fazer. De todas as vidas que eu tenho pra viver, eu quero ficar do seu lado até o final. Tomar decisões ruins faz parte de nós, mas meu coração se acalma quando ouço sua voz. Será que te vejo a sós? Me dá uma chance de tirar seu gloss. Eu amo quando pede pra escolher suas coisas. Eu acho tão lindo seu pincel ao lado da boca. Espero que vire minha noiva, ou até mesmo que vire outra coisa. Você é de longe, eu daqui. Posso te levar um açaí. Linda pra casa, você não volta mais. Quero que aqui seja seu lugar de paz. Jura, porque cê mexe comigo. Jura que eu sempre vou ser seu menino. Tá me iludindo com esse seu sorriso. Eu sei que cê vai achar estranho tudo isso. Ei, amor, amor, ah. Ei, amor, amor, ah. Quero te ver sem nada. De amor cê não vai ter falta. Ei, amor, amor, ah. Ei, amor, amor, ah. Quero te ver sem nada. De amor cê não vai ter falta. Nova moda, nova moda. Yeah, yeah, yeah, yeah.